Detonante Start, porra. Quem que não quer, hein? Hein? Solta pra nós. Sei que cê tem, vem. Vem, vem. Solta pra nós. Quero viver bem. Bem, bem. Solta pra nós. Pros irmãos também. Não é só ver, é entender, compreender que pra viver não vai entreter, se fuder, qual vai ser, bro? Quero meu indinho, Jojo, não aceito tua desculpa, nem consumo. Se na hora da conta isso não ajuda, truta. Tá pensando que não vira, mas não desacredita, já falei que o mundo gira, irmão. Agora pira, esse é papo de futuro, tô com Deus, sou mais seguro que os irmãos, já tô maluco pra pegar seu malote, esse cara tipo gun, com escano, peltão, neck shot, vê. Minha família com orgulho do meu trabalho, você tem que passar perrengue pra enriquecer empresário, caralho. Já tô cansado do calabouço, tô no osso, sem mais sufoco, sem mais desgosto. No jogo eu vou do poço, buscar o topo, o compromisso tá no peito, agora uma merra no bolso, vai. Quem é que não quer, hein? Hein? Hein? Solta pra nós. Sei que cê tem, vem, vem, vem. Solta pra nós. Quero viver bem, bem, bem. Solta pra nós. Pros irmão também. Dinheiro, quem não quer, quem não quer. Financia minha vida, mas não compra minha fé. Achando que drink paga minhas contas, senhores de engenho, eu não sou robozinho. Fiel o seu camarote no pão. Não quero suas putas, só quero meu gin. Tá cheio de graça, querendo de graça. Meu filho com fome não tá achando graça. Pra te enriquecer, quero o que é meu. Não sou funcionário se não percebeu. Negócio, negócio, trago pra quê? Senão o gatilho vai até você. Já sinto essa bota, sou leão da fauna. Crime com rap, o rap é minha alma. Não pelo dinheiro, sim pelo amor. Se tô te cobrando é que o bug virou. Sei que cê tem, assina o cheque. Tô na responsa, só não largo o rec. Direto do anonimato, faço meu rap virar. Sem fruto do meu trampo, eu não vou recusar. Uma lote e as notas no bote da cobra. Nós vai marretar, tá, tá, que é rap, game pra cobrar. Rap é coisa séria, não dá pra brincar. Faço por amor, mas tenho conta pra pagar. Se o cash consto, fechou. Não chicote está. Então passo uma lote pra cá, molecote. Não conta com a sorte que eu conto com din. Whisky no copo, comida no prato. Skunk com hacks, quadrado, din, din. Nas depois neguinho que vieram de baixo. Pra quem se olhou e julgou, fica fácil. Prosperidade pros irmãos que não tem dom pra ser capaz. Pra quem só olhou e julgou, fica fácil, fica fácil. Prosperidade pros irmãos que não tem dom pra ser capaz. Pra quem só olhou e julgou, fica fácil, fica fácil. Prosperidade pros irmãos que não tem dom pra ser capaz. Desce mais um, geral tá na apetite do cash, do cash, cash. Do cash, cash, mano. Eu sou mais um neguinho. Então, me dá meu money. Negócios, negócios, contas e sócios. Eu faço o que eu posso. O baile é nosso, niga, niga. O baile é nosso, niga. Não adianta tentar. E quando tentar, tu só vai atrasar. Eu quero um bom lugar. Cobro imposto, igual o imposto do FHC. Clicou, perrengue, boado dele. Daquelas que tu quer ver, chama o net pra acender. E se você tá devendo a cobrança, vai até você, niga. É, então faz a contabilidade. A contabilidade mantém só quem é de verdade. Só quem é, só quem é. E nem tenta imprimir maldade, porque eu tenho contatos na sua cidade. Um aquário no bolso, contra gosto é quem me odeia. Rezou pra me ver mal, tô vendo a geladeira cheia. Armei no pé de meia, diz, faz a cara feia. Eu engordei esses meninos, vejo Judas na minha ceia. Deixa estar, vai, deixa estar só. Deixa estar, deixa estar, irmão. Deixa estar só. Deixa estar, deixa estar, deixa estar só. Deixa estar. Que ainda tamo atrás de um bom lugar, vai. Quem é que não quer, hein? Hein? Solta pra nós.